verso 4007, está no gate 08 para posicionamento. Ali no posicionamento, chama para o táxi azul 4007. Reportará. Salvador, azul 4007, para o táxi com 84 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Tá livre, táxi, à sua direita, até o ponto de espera. Corrige, perdão, Juliette Alfa, até o ponto de espera do táxi, foi Bravo, a cabeceira 10, o QNH 1012, chame pronto para decolagem. Azul 4007. Livre táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da Bravo, pistinho Z190, ajuste 1012, azul 4007. Azul, Azul 4007, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4007, está livre ali em decolada 10, o vento é 170 graus com 5 nós agora. A linha decola da 10, Azul 4007. Azul 4007, decolou os 31, chame o controle em 1980, tem um bom voo e um bom dia. Obrigado, bom dia, 1980, 4007. Controle Salvador, bom dia, 4007, Azul cruzando 1500. Azul 4007, bom dia, contato radar, submantenha 380, saída da El, pode voar da El no presente. El 380, 4007. 4007, chame Recife em 1288, hotel 3325, um bom dia. 4007, Recife 1288, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia, WebJet 6749, cente da informação Delta 340 para Guarulhos. Objeto 6749, tá pronto para a cópia 340 para Guarulhos? Afirmativo, pronto, cópia, sente da Delta. Ok, tá autorizado para Guarulhos, o nível 340, aerovia Upper Whisky 50, decolando da pista 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5024, controle opera em 1 no 9 decimal 80, Cotege. Autorizado 340 via Upper Whisky 50, decola a pista 10 com primeira curva à direita no perfil da Dael, transição de Né. O transponder é 5024 e o controle em 1 no 9 decimal 8, Webjet 6749. Correto, 6749, chama para o push acionamento. Informo que a informação mais atualizada é a ECO, ok? ECO, já vou tomar ciência, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. É o Webjet 6700, Sente da ECO. 6700, bom dia. Qual o nível solicitado para o Galeão? 240. Ok, 240 em coordenação agora, estante para a cópia. Jet 6700 na escuta para cópia? Na escuta? 6700 está autorizado nível 240 para o Galeão pela Golf 677. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, transição coral. Transponder é o 5023 e o controle 1 no 9 decimal 80, Cotege. 240 conforme Golf 677, curva à direita da El coral. 5023-798. Muito grato. Correto, chama para o puxa, acionamento 6700.